Então, vamos iniciar o Palavras ao Alto sobre a poesia palestina. Trouxe vários textos, um excerto do Jean Genet que ele escreveu quando esteve no Líbano em 1982 e que visitou os campos de refugiados que foram massacrados na altura, Sabra e Shatila. É um texto difícil de ler porque é bastante violento, mas reflete mesmo o que se passou lá. E depois uma espécie de compilação de uma série de outros poetas palestinos do século XX e um livrinho do Mahmoud Darwish, que eu julgo que está esgotado. O livro chama-se O Jardim Adormecido e Outros Poemas e foi publicado pela Campo das Letras em 2001. Portanto, a ideia é ir passando os livros e os textos e cada um lê o que lhe apetecer. Não é? Posso fazer uma história? Diz. Tenho pena de não ter apercebido que era esse o tema, porque tenho aquele poema muito lindo que postei na vossa. Um poema cedido por um nacionalista galego, que é amigo de um poeta árabe. Um poema lindíssimo, muito, muito sucinto, conciso e preciso no ataque ao hebraísmo. Eu li. É pena não terem trazido, mas pode-se aconselhar e ir lá buscá-lo. Eu gostava de começar este com o Tony, pode ser? Ui! Não é um poema, é um texto, um tal texto do João Janet, e como a dada altura há aqui um diálogo, é uma descrição, sim, é uma descrição do que se passou em Sabra e Shatila em 1982. 4 horas em Shatila, de Jean Genet. Que viveu entre 1910 e 1936. Gentis matam gentis e eles virão para enforcar os judeus. Menachem Begin, no Knesset, em setembro de 82. Ninguém, nada, nenhuma narrativa técnica é capaz de pôr palavras nestes 6 meses, especialmente as primeiras semanas, em que os Fedaim passaram nas montanhas de Jerash e Ashlun, na Jordânia. Relatar os acontecimentos, estabelecendo uma cronologia, os sucessos e fracassos ao LP, outros já o fizeram. O sentimento no ar, a cor do céu, da terra, das árvores, isto pode ser descrito. Mas nunca a intoxicação subtil, a leveza das pegadas tocando suavemente a terra, o brilho dos olhos, a franqueza nas relações, não apenas entre os Fedaim, mas também entre eles e os seus líderes. Debaixo da sombra das árvores, tudo. Todos estavam excitados, rindo, repletos de admiração pela vida, tão nova para todos, e nesta vibração havia algo estranhamente estático, alerta, reservado, protegido, como alguém que estivesse fazendo uma oração silenciosa. Tudo pertencia a todos, e todos estavam sozinhos consigo mesmo. Talvez não. No final, tudo sorrindo e abatidos. A região na Jordânia, de onde eles se haviam retirado por razões políticas, se estendia desde a fronteira da Síria até Salto, uma pequena cidade próxima da fronteira da Síria, e era limitada pelo Rio Jordão e por uma estrada que liga Jerash a Irbid. Com 70 km de extensão e 20 de largura, esta região montanhosa era coberta por azinheiras, pequenas aldeias jordanas e plantações esparsas. Sob as árvores e tendas camufladas, os Fedaim estabeleceram unidades de combate e instalaram luzes e armas semipesadas. A artilharia estava direcionada principalmente contra possíveis operações jordanas. Os jovens soldados cuidavam das suas armas, desmontando-as para limpá-las e lubrificá-las, remontando-as rapidamente e seguidamente. Alguns soldados conseguiam desmontar e remontar suas armas com os olhos vendados para que assim fossem capazes de realizar esta tarefa durante a noite. Entre cada soldado e a sua arma desenvolvia-se um vínculo de amor e de encantamento. Como os Fedaim deixaram a adolescência para trás recentemente, a pistola, a sua arma, era o sinal de uma virilidade triunfante que lhes dava a garantia da existência. A agressividade desaparecia e os dentes apareciam através do sorriso. O resto do tempo, os Fedaim bebiam chá, criticavam os seus líderes e as pessoas ricas, palestinos e outros, insultavam Israel e, acima de tudo, falavam sobre a revolução, esta em que eles estavam envolvidos e aquela da qual eles estavam prestes a emprestar. Para mim, a palavra palestinos, que estivesse numa manchete, no conteúdo de um artigo ou num comunicado, leva a minha mente imediatamente para os Fedaim de um ponto específico, a Jordânia, e para umas datas facilmente determinadas. Outubro, novembro, dezembro de 1970. Janeiro, fevereiro, março, abril de 1971. Foi onde e quando descobri a Revolução Palestina. A evidência extraordinária que estava a acontecer, a intensidade desta alegria de se estar vivo é também chamada de moleza. 10 anos passaram e eu não ouvi nada sobre eles, isto é porque os fedaínos estavam no Líbano. A imprensa europeia citava-os esporadicamente, até mesmo com desdém, a respeito do povo palestino. Então, de repente, Beirute Ocidental. Uma fotografia tem duas dimensões, assim como o ecrã de televisão. Ninguém pode caminhar através da imagem. De uma parede da rua até à outra, dobrado ou arqueado, com seus pés apoiados contra uma parede e suas cabeças pressionando a outra, os corpos pretos e inchados sobre as quais eu tinha que passar eram todos de palestinos e libaneses. Para mim, como para o que restou da população, caminhar através da chatila e sabra assemelhava-se a um jogo da macaca. Algumas vezes, umas crianças mortas bloqueavam as ruas. Elas eram tão pequenas, tão fracas, tão magras, e os mortos tão numerosos. Provavelmente o cheiro é familiar para as pessoas mais velhas. Ele não me incomodava, mas havia tantas moscas. Se eu levantasse o lenço ou o jornal árabe colocado sobre a cabeça, eu as perturbaria. Enfurecidas pela minha ação, elas cobririam as costas da minha mão, tentando se alimentar. O primeiro cadáver que eu vi era de um homem entre 50 e 70 anos de idade. Ele teria cabelos brancos iluminados de uma ferida. Se uma ferida feita por um machado, pareceu-me, não tivesse rachado o seu crânio em dois. Uma parte do seu cérebro, enegrecido, estava espalhada pelo chão, perto da cabeça. O corpo estava estendido sobre uma poça de sangue escuro, coagulado. O cinto estava aberto. Um único botão segurava as suas calças. As pernas e os pés do homem morto estavam à mostra, enegrecidos, roxo e azul. Talvez ele tivesse sido apanhado de surpresa durante a noite ou na madrugada. Estaria ele a fugir? Estava caído numa viela logo à direita da entrada do campo de Shatfa, que fica a caminho da embaixada do Kuwait. Será que o massacre de Shatila foi feito sorrateiramente ou em total silêncio, já que os israelitas, tanto os soldados como os oficiais, afirmaram não ter ouvido nada, não ter suspeitado de nada, enquanto ocupavam este edifício desde a tarde de quarta-feira? Uma fotografia não mostra as moscas, nem o cheiro branco e denso da morte, nem mesmo mostra como se deve saltar por cima dos cadáveres enquanto se caminha entre um corpo e outro. Se olharmos com cuidado para um cadáver, ocorre um fenómeno estranho. A ausência de vida no corpo corresponde à total ausência do próprio corpo, especialmente se recuarmos continuamente. Sente-se que mesmo chegando bem perto do corpo, nunca se conseguirá tocá-lo. Isto acontece quando olhamos com atenção. Mas se caminharmos na sua direção ou aproximarmos-nos, ao mover um braço ou um dedo, de repente percebe-se que ele está lá, quase amigavelmente. Amor e morte. Estas duas palavras são rapidamente associadas com um dos corpos. Desculpem. Quando um dos corpos é descrito. Eu tive que ir até Shatila para perceber a obscenidade do amor e a obscenidade da morte. Nos dois casos, um corpo não tem nada mais a esconder. Posições, contorções, gestos, sinais, até mesmo silêncios. Permanecem a um mundo, pertencem a um mundo e ao outro. O corpo de um homem de 30 ou 35 anos estava deitado de bruços, como se o corpo todo não fosse nada mais que uma bexiga na fisiologia de um homem. Ele ficou tão inchado com o sol e com as substâncias de decomposição que as suas calças estavam justas, como se elas estivessem prestes a se rasgar nas nádegas e nas coxas. O único pedaço de rosto que eu consegui ver estava roxo e preto. Mesmo por cima do joelho podia-se ver um ferimento profundo por baixo do tecido rasgado. A causa do ferimento, uma baioneta, uma faca, um facalhão, moscas sobre a ferida e à volta dela. A sua cabeça estava maior do que uma melancia preta. Eu perguntei o seu nome. Quem é este? Um palestino. Respondeu em francês um homem de 40 anos. Veja o que lhes fizeram. Ele puxou o cobertor que cobria os pés e parte das pernas. As panturrilhas estavam nuas, pretas e inchadas. Os pés, nas botas de exército preta, desamarradas, e os tornozelos dos dois pés estavam fortemente amarrados, juntos, por um nó com uma corda forte. A sua resistência era evidente. De uns 3 metros de comprimento, que eu arrumei para que a senhora S., uma americana, pudesse tirar uma boa foto dele. Eu perguntei ao homem de 40 anos se eu poderia ver o rosto do homem morto. Posso ver o rosto deste homem morto? Se você quiser, mas olhe você mesmo. Você me ajudaria a virar a cabeça dele? Não. Eles arrastaram este homem pela rua com esta corda? Eu não sei, senhor. Quem o amarrou? Eu não sei, senhor. Um dos homens do Haddad? Não sei. Os israelitas? Eu não sei. O Kataeb? Eu não sei. Conhecia-o? Sim. Viu-o morrer? Sim. Quem o matou? Não sei. Ele caminhava rapidamente entre o homem morto e eu. Foi até mais adiante, olhou para trás e desapareceu numa rua lateral. Para qual viela iria eu agora? Fiquei indeciso entre um homem de 50 anos, de idade, um jovem de 20, duas senhoras árabes, senti-me como se fosse o centro de um compasso cujos quadrantes continham centenas de mortes. Fiz estas anotações sem saber exatamente porquê, neste ponto da minha narrativa. Os franceses têm o hábito de usar a expressão sem graça, trabalho sujo. Bem, assim como o exército israelita ordenou aos Kataeb e aos Adaists para fazerem o seu trabalho sujo, o Partido dos Trabalhadores teve o seu trabalho sujo feito pelo Likud, Begin, Sharon, Shamir. Eu apenas contactei R, um jornalista palestino que ainda estava em Beirute no domingo, dia 19 de setembro. No meio disto, perto deles, todas estas vítimas torturadas, a minha mente não conseguia livrar-se desta visão imperceptível. Como seria o torturador? Quem foi ele? Eu vi, e eu não vi. Ele é tão grande quanto a vida e a única forma que ele terá é a forma das posturas, posições e gestos grotescos dos corpos fermentando ao sol debaixo de nuvens de moscas. Se os fuzileiros americanos, os paraquedistas franceses, os bersaglieri italianos inventaram uma intervenção de força no Líbano e foram embora rapidamente, os italianos que chegaram em navio 2 dias atrasados, mas voltaram em aviões épicos, um dia ou 36 horas antes da data oficial da sua saída, como se estivessem a fugir, e um dia antes do assassinato de Bashir Gemayel, os palestinos estão realmente errados ao questionarem se americanos, franceses e italianos não foram avisados para saírem imediatamente para não se misturarem ao bombardeio dos quartéis generais dos Kateb. Eles saíram rapidamente e muito cedo. Israel vangloria-se e ostenta a sua eficácia em combate, a sua preparação para as batalhas, a sua habilidade em transformar as circunstâncias a seu favor em criar circunstâncias. Vejamos. O LP deixa Beirute em triunfo, um navio grego, com uma escolta naval. Bashir, escondendo-se tão bem quanto pode, visita Begin em Israel. A intervenção dos 3 exércitos, americano, francês e italiano, é encerrada na segunda-feira. Na terça-feira, Bashir é assassinado. Sahal entra em Beirute Ocidental na manhã de quarta-feira. Como se estivessem a vir de cais, os soldados israelitas avançaram sobre Beirute na manhã do funeral de Bashir. Com binóculos, do 8º andar do edifício onde eu estava, e ouvi-os chegar em fila indiana, uma coluna. Eu fiquei suspenso que nada mais tivesse acontecido, porque com uma boa pistola com mira, eles poderiam ter sido alvejados um a um. A brutalidade deles antecedeu-os. Os tanques vieram logo depois, e depois os carros. Cansados por uma marcha matinal tão longa, eles pararam perto da embaixada francesa, deixando os tanques seguirem à frente deles, indo entrando diretamente pela Amra. Os soldados sentaram-se em intervalos de 10 metros encostados às paredes da embaixada, com as suas pistolas apontadas para a frente. Com os seus ombros largos, eles pareciam serpentes com duas pernas esticadas à frente deles. Israel havia prometido ao representante americano de Aviv que não poria os pés em Beirute Ocidental e especialmente que respeitaria a população civil nos campos palestinos. Arafat ainda possui a carta na qual Reagan fez a mesma promessa. Aviv supostamente prometeu a Arafat que 900 prisioneiros em Israel seriam libertados. Na quinta-feira, o massacre em Shantila e Sabra começa. O banho de sangue, que Israel alegou que impediria por restaurar a ordem dos campos, um escritor libanês disse. Desculpa, não é este finzinho. Será muito fácil para Israel livrar-se de todas as acusações. Jornalistas de toda a imprensa europeia já estão a trabalhar para livrá-los. Nenhum diria que nas noites de quinta para sexta-feira e de sexta para sábado o hebraico foi falado em Shatila. Isto foi o que o outro libanês me disse. Uma mulher palestina, pois eu não poderia deixar Shatila passando de um cadáver para o outro nesse jogo de loi, jogo de tabuleiro, que inevitavelmente terminaria nesse milagre. Chatila e Sabra arrasadas, e a batalha para reconstruir os edifícios sobre esse cemitério. A mulher palestina era provavelmente idosa, pois os seus cabelos eram grisalhos. Ela estava deitada de costas, colocada ou deixada sobre os entulhos, os tijolos, as barras de ferro retorcidos, sem conforto. Primeiramente, eu fiquei surpreso com as tranças estranhas feitas de cordas e roupas que iam de um ombro ao outro, mantendo os dois braços abertos horizontalmente, como se estivesse crucificada. O seu rosto preto e inchado, voltado para o céu, mostrava uma boca aberta, escurecida pelas moscas, e dentes que pareciam muito brancos para mim, um rosto que parecia, sem mover um músculo sequer, forçar um riso ou sorrindo, ou mesmo gritando um gemido silencioso e contínuo. Se quiser continuar, está aí a circular mais textos. Não, mas é uma descrição terrífica mesmo. É. O João Junês estava mesmo no Líbano nessa altura e esteve mesmo nos campos e de facto é uma descrição horrorosa quase. Terrífica no sentido de dar relevância à pessoa morta, ao cadáver, não é? E a forma como ele descreve esse contacto, essa ausência de vida para esse corpo. É terrível. E a sugestão dos cheiros. Quem quer continuar? Eu continuo. Continuas? Mas isso foi escrito há muito tempo? Isto foi escrito em 1982. O Jean Genet é um escritor francês muito controverso. Ele foi preso várias vezes por ser ladrão, escreveu um jornal de ladrão, era homossexual, era um homem muito, muito estranho. Aliás, dá para perceber a sua posição, não é, sobre a morte e o amor. Ele é muito áspero naquilo que ele vê, mas era um artista fantástico, um escritor maravilhoso. Está enterrado em Marrocos, numa cidade que se chama Larache, onde ele ia lá passar férias muitas vezes. Ele tinha uma relação muito honesta com o mundo árabe, não é? Os franceses, em geral, são um bocadinho ambíguos, não é? Porque os franceses colonizaram o norte de África e ele era mesmo franco, não é? Não, não ia por meios caminhos, nem com meias palavras, dizia o que sentia. Qual é o nome? João, J-E-A-N, Genet, G-E-N-E-T. Nasceu em 1910 e morreu em 1986. Escreveu poesia, inclusive ele conheceu na prisão um jovem assassino que se tornou o amante dele. Foi muito curioso porque esse jovem assassino ia ser decapitado, estava condenado à morte, e no dia em que iam executar a sentença, o Carrasco teve um ataque cardíaco no metro. Foi uma coisa assim, só que foi executado na mesma. Infelizmente, a pena de morte só foi anulada pouco tempo depois. Eu acho que ele deve ter sido o último a ser condenado à morte e ser guilhotinado, porque em França guilhotinavam, não é? Não foi o Genet, esse tal amante, esse tal jovem assassino que matou o amante para lhe roubar 1000 francos, na altura. Sim. Mas íamos ouvir, esse poema é do Manu Davis, não é? Não tem problema. Posso? Efêmeros em palavras efêmeras. 1. Vocês que passam com palavras efêmeras, levam os seus nomes e vão embora. Tiram as suas horas do tempo e vão embora. Roubam a vontade do azul do mar e das areias da lembrança. Tiram fotos à vontade e vão saber que não há onde saber como uma pedra da nossa terra constrói o teto do céu. 2. Vocês que passam com palavras efêmeras, de vocês vem a espada, de vós vem nosso sangue, de vocês vem o fogo e aço, de nós vem a nossa carne, de vocês vem o tanque, e nós vem a pedra, vem a bomba de gás, de nós vem a chuva, de um mesmo céu e um mesmo ar nos cobre, peguem seu quinhão do vosso sangue, vão embora. Entrem no jantar dançante, mas vão embora. Temos que zelar pela nossa pela rosa dos mártires. Temos que viver com a nossa gente como ela quer. Aqui improvisei. Vocês que passam com palavras efêmeras, como a poeira amarga, passem onde quiserem, mas não passem entre nós como insetos com asas. Temos que fazer na nossa terra, temos trigo a criar e regar como o orvalho do nosso corpo. Temos que, a vocês que não agrada, temos pedra e perdiz. Levem o passado, se quiserem, ao mercado de quincalharias. Devolvam, se quiserem, o esqueleto de passarinho ao prato de porcelana. Temos o que não lhes agrada, temos o futuro, temos o que fazer na nossa terra. Quarto, vocês que passam com palavras efêmeras, soquem seus dramas num buraco abandonado e vão embora. Voltem atrás, o ponteiro do tempo até o bezerro sagrado, ou até o disparo ritmado de revólver. Temos o que vocês aqui não agrada, então vão embora. The end. Então, agora deixa-me fazer uma introdução. Falei aqui com a Ana. Há um lindo poema que me foi facultado e partilhei-o justamente na folha do GAP. É um poema de um amigo do nacionalista galego. Está lá tudo. E o título é O Enforcado, a própria palavra é apelativa. Amanhã vou tornar a publicá-lo, se não me roubar. Vou publicá-lo várias vezes na net. É só. Queres ler, Ana, o poema? O Mahmoud Darwish é, no fundo, a voz da poesia palestina. Ele foi assim considerado, ele inclusive redigiu a Declaração de Independência na altura em que ele ainda estava ligado à OLP, em 1988. Depois ele saiu porque, de facto, quando viu que houve os acordos de Oslo, ele não concordou nada com aquilo tudo e saiu. Ele era um grande amigo de outro grande intelectual, um pensador importantíssimo no mundo inteiro, palestino, que se chamava Eduardo Said, que iniciou os estudos sobre o neocolonialismo e o orientalismo, um homem fantástico que também já faleceu. Os dois morreram com cancro e este é um poema que o Mahmoud Darwish escreveu na prisão, porque ele esteve preso várias vezes. É dedicado à mãe dele, acho que é. A minha mãe. Tenho saudades do pão da minha mãe, do café da minha mãe, das carícias da minha mãe. E a minha infância cresceu dia após dia e amo a vida, porque se eu morresse teria vergonha das lágrimas da minha mãe. Faz de mim, se eu um dia voltar, uma umbrella para as tuas pálpebras. Cobre os meus ossos com essa erva batizada pelos teus pés inocentes. Prende-me com uma mecha dos teus cabelos, um fio da órgão do teu vestido. E serei talvez um Deus, se tocar o teu coração. Se eu voltar, mete-me, acha, na tua lareira. E pendura-me, corda de roupa, no terraço da tua casa. Não me sinto seguro sem a tua prece matinal. Envelheci. Traz as estrelas da infância e partilharei com os filhos das aves o caminho de regresso ao ninho onde esperas. Um dos poemas emblemáticos do Mahmoud Darwish chama-se Bilhete de Identidade. No fundo é um poema quase que pode ter assim tons muito nacionalistas, mas é um poema ensinado na escola na Palestina, em Gaza. Eu vi vídeos das crianças a recitarem esse poema, em que o refrão, eu vou tentar citar de memória, ele diz que sou árabe, regista aí que eu sou árabe, não é? E continua denunciando tudo o que se passou, portanto, as expulsões das suas casas, das suas terras, o corte das oliveiras, e acaba o poema dizendo que a única coisa que resta são as pedras, não é? As pedras que serviram na primeira intifada, na segunda intifada, continuam a servir, que é realmente a única coisa que resta do lado palestino, do lado da Cisjordânia, às pessoas, porque a maior parte das vezes todos os terrenos que são cultiváveis são anexados, são É impossível, tu vais acompanhar um camponês a ir apanhar os frutos na sua terra, não te deixam passar, os soldados não te deixam passar, dizem-te que é uma zona militar, portanto é uma zona proibida. E não têm problemas, não é, ao impedir as pessoas, como aconteceu com a Rachel Corrie, que foi esmagada por um como é que se chama, aquelas máquinas, uma retroescavadora. É? E isso foi a tribunal e ficou decidida que ela não devia estar ali, a culpa foi dela. Sim. Portanto, é sempre assim. Ela foi assassinada já há uns anos. Os pais dela fizeram uma queixa no tribunal em Israel. Eles não queriam qualquer tipo de indemnização, era uma questão muito simbólica. Eu acho que eles queriam tipo um dólar de indemnização de uma forma. Queriam mesmo que reconhecessem essa morte como sendo responsabilidade. Eu estava a perguntar se um dia para o outro, basta acompanhar um camponês e ele já não consegue chegar a sua terra. É todos os dias. Já não posso dar mais destruição de culturas. Há um homem que creio que neste momento é professor universitário e que deve ser dos jornalistas portugueses mais bem documentados sobre a Palestina. O nome é José. Creio que é José Golão. É jornalista. É jornalista e trabalha na Universidade de Lisboa. Ele já não é jornalista há muito, foi. E é extraordinário, é extremamente humano e é dos homens mais bem documentado sobre a Palestina, porque está no terreno. Como havia um outro sobre a questão dos Balcãs, da ex-Jugoslávia, que desapareceram do mapa à medida que o poder alternante e dominante mudou. Por isso, para ti, que se vai explicar uns tempos, e a malta que venha da Palestina, ele é extremamente solidário. Este jornalista de que eu estou a falar é de Lisboa. E é um homem extremamente solidário com a causa palestina, e ainda hoje tem documentos atualíssimos, se calhar há 10 anos. Posso dizer uma coisa? Primeiro, de dizer que pergunto, né? Este tipo de charla, de conversa, né? É sempre sobre a Palestina, ou vocês também abordam os casos à parte, como a má vida dos portugueses, que estavam na rua, com o abandono de cantolas, das casas a caírem, que foi tão bonito, levou o porto, que chegas ao porto, diz o porto desabitado. E até ontem me deu um colega meu e digo assim, pá, acho que a gente tem que fazer um booking daqueles da net, em vez de ser para os hostels, para ocupar casas. Porque existem muitos crackers, muitos ocupas por aí, ocupados, então a conversa tipo se fosse aqui, o tema que tem a ver com a história. Aqui é a Semana Política Palestina, esta semana, e o Palavra do Alto surgiu com. Portanto, se é a Semana Palestina, fazemos com poesia palestina. Depois há outras situações, já há outras palavras ao alto, que até tu podes propor, não é? Era fixe, era mesmo bom, e terias ajuda, não é? Toda a gente participa. E depois há o que esta merda também, que é uma discussão das notícias, todos os 15 dias discute-se as notícias, isso seria uma coisa boa, de retomar tudo o que se passa no Porto, não é? E, apanhaste, foi diretamente nesta semana da Palestina, as atividades desta semana são muito orientadas para este tema. Eu, por acaso, disse muito importante e depois vai lá sacar os minutos. Não é, a gente, tipo, já é a organização, a minha opinião tem de ser sempre Isto foi porque também vem cá um grupo de teatro, que o rapaz é líbano-palestino e vem cá representar. E vai haver uma conversa também no Gatvani. Portanto, foi para contextualizar a vinda deles, foi nesse sentido. Já está em vida? Está. Mas, de facto, são assuntos que lhe interessam, não é? Por outro lado, também não podemos ser sempre umbiguistas. Sei que a palavra não existe no dicionário português, mas existe no dicionário francês. E, na minha opinião, temos que olhar para nós, mas também temos que olhar para fora. Sim, olhar para fora. Eu quando olho para mim, olho porque estou a olhar para fora. Aquilo que eu estou a ver é que eu penso, se eu deixar aquilo ser como é, não sou nada, não sou nada. Eu sei quando caminho, quando temos uma vida, não é necessária. A cidade toda de todas todos aqueles seres que há vivem. Os tantos problemas que há sobre ti. Eu penso que primeiro temos que usar. Mas tem que ir para e criar aqui. Vocês estavam a falar da Palestina e eu estava aqui, estava já aqui. Eu jogava naquele computador no mundo, mas eu acredito que o melhor que tem já aqui é o Macintosh. É tipo aqueles DMs que andam por aí, mexer escrito, daqueles que eu estava a pensar assim. Tu cabes. Uma manifestação de Palestina para mim em Portugal, ou seja, no que for, é a primeira criar uma lista de 300 grupos, ou 400 ou 500 grupos de grupos, e espalhá-los por Porto todo, para a cidade toda, tocar, bombar a cidade de qualquer sítio, lugar, e em várias pontos da cidade, e estar aí, tipo, a voz Palestina. Sim, era giro. Tem mais a ver do que... Tivemos cá uma cena passada de bandada, não foi? Se eu fiz, se for. De bandada. E o concerto de espião dos infiltrados foi muito tempo. Ali que eu estou a dar em 2008. E eu vou ter atuado para a expressão de coisa. Espião dos infiltrados. Bom, está em vida lá para apanhar, mas... Coisas que não é possível. Mas tipo, olha, aí concertos só com Deus, quer dizer? No caso, todos os seus bolos, quer dizer? E aí vem os debates, não é? O pessoal tipo tenta a ideia, não é? Sim, acho que sim. Mas para ter visto. Essas cenas normalmente são faladas várias vezes, mesmo até de conversa de café. Acho que melhor agora, ou se quisermos, vamos lá para baixo continuar. E, entretanto, damos este tempinho que é dedicado a eles. Não, eu acho que não me incomoda, porque, assim, enquanto nós não percebermos que, de facto, a luta dos palestinos no terreno é uma luta que dura há 65 anos e não é divulgada pelos meios de comunicação aqui ocidentais, as únicas televisões que falam disso todos os dias, sabem quais são? Al Jazeera, TV, Press TV e RT. São as únicas televisões, Press TV e RT, Russia Today. São as três que falam disso todos os dias. E isto é um assunto que tem que se falar todos os dias, porque desde 1948 houve 750 mil pessoas que fugiram de casa com a chave no bolso e que nunca mais regressaram. E assim, é uma luta cotidiana para eles, todos os dias. Portanto, é evidente que não é um exemplo, não é? Porque nós estamos aqui, estamos tramados. E eles ali andam a lutar há 65 anos e nada feito. Portanto, se calhar temos que pensar mesmo em alternativas e outras formas de luta. Não sei. A minha opinião é só essa. Eu acho que aqui não se pode lutar por outro povo se este próprio povo não luta por si mesmo. Isso também é uma questão muito pertinente. Certo, mas umas coisas puxam as outras. Depois não se consegue. Mas falta a mesma coisa, que é a união. Sim, já é uma questão muito boa. O individualismo foi a palavra que sim. O individualismo português leva. Influência saxónica. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Ou seja, o facto de tu estás a passar aqui hoje umas horas a conhecer uma realidade diferente, permite primeiro perceber que estes problemas de ficar com a chave na mão. Que acontecem na Palestina com uma violência bastante maior, mas que acontecem na Península Ibérica com alguma violência também. Está a pessoas que deixam de conseguir pagar os seus empréstimos para ficarem sem casa também, ou seja, essa vem embora sem chave na mão. E a dormir baixas pontes? E a dormir baixas pontes, ou seja, que os problemas, afinal, de um palestiniano, ou de um jordano, ou de um angolano, ou de um português, mas são assim tão diferentes como isso. E que, deixa-me falar. E na questão do cinema aprendes uma coisa, para mim, bastante mais engraçada de aprender, que é os palestinianos não são conhecidos propriamente por fazer manifestações. Ou seja, têm um problema agudo e arranjaram formas agudas de resolver. Por esse lado, acho que nós temos bué a aprender. Nós estamos aí a falar de ocupar casas, não sei o que, não sei o que mais, calculo. Para essas 750 mil pessoas que discutem até ficar sem carro, isto deve ser uma prática perfeitamente habitual. Os 750 mil foram os que saíram de casa em 1948, que hoje são a maior população de refugiados, são 3 milhões. Exato. Não é? Repartidos pelo mundo. Apátridas, na prática. E depois, é lógico que isto, aprendendo essas lições e percebendo que os problemas de uns não são tão diferentes dos problemas de outros, e agradecendo cada vez que alguém em qualquer parte do mundo faça qualquer coisa para me ajudar a mim ou a ti. Ou seja, eu gosto muito de me juntar contigo e com as pessoas todas para resolver problemas nossos. Mas não me importa absolutamente nada que um gajo qualquer na Palestina faça. Destrua os vidros da Embaixada Portuguesa cada vez que a Embaixada Portuguesa decidir. Cada vez que o governo português decidir proibir uma manifestação para que tenha que por exemplo. Ou seja, a luta local não tem que existir, que é prioritário, como eu concordo contigo, não tem que implicar que um gajo não deva pensar nem falar de mais nada. Não? Nem comer-te sequer. Aquilo que eu quero dizer é o ser humano solidário. Quando digo lutar aqui é ser solidário com não só aquilo que tu estás a viver, mas sim também com o que tu estás a ver. Aqui falam toda a gente querida, de Portugal, faz ali para o pé da fronteira e fez um programa que tem na televisão que chama-se Entre Todos. Aquele programa de televisão vem ali 2-3 horas em ação e aparecem pessoas que têm problemas, tanto com os filhos, com algumas discapacidades, e vão ali ajudar ali, ligam para ali e estão ali, vai o cameraman e conseguem ajudar, sei lá, um ano inteiro de rendas pagas, de pessoas que ligam para lá para ser solidário, claro, pelo menos fazem alguma coisa para saírem à frente, não é? Há pessoas que querem voltar. E na Palestina a gente sabe que há guerreiros. A gente aqui é que nós estamos com os pés, como cheios. Mas complicado. Eu falo dos italianos, dos espanhóis e dos tudo. Os danados que não conheço muito dizer que são todos super dragões. Mas por aí é baixo, não para baixo, tanto falta, essa força, tanto falta, tanto esse património da humanidade, agora é da UNESCO. As pessoas continuam a ter nada porque não lhes dão hipótese. Criar. Mas se calhar as pessoas têm que tomar, têm que formar a sua hipótese, ninguém tem que dar nada a ninguém. As pessoas têm é que mesmo tomar posse dessas coisas. Não é estar à espera da ajuda ou o quê? Tem que se mesmo tomar isso da saúde, porque senão ficamos sempre na mesma, vamos nos tornar as pequenas Áfricas do mundo. Está bem. Existe um falhado. Roma é uma cidade cheia de política, polícia, jovens sem visão, nada mesmo. Mas existe a possibilidade de uma pessoa ocupar. Ocupar o Porta Penicilina. O Porta Penicilina é uma antiga cadeia romana. Isto na minha terra, ocupar uma cadeia romana. Dá bacana! Porque é em cima logo, estás a entrar por isso. Estás a dizer que o caso é por cadeia contigo. Porquê? Porque diziam que aquilo era para ter uma amizade com uma amizade. E não existe esta ocupação há 25 anos. É o Porta Penicilina. Lá dentro existe uma pessoa, esperando assim, não é? Não muitas, mas aqueles que estão vivendo. E construíram aquela casa, alguns tiveram lá os filhos, aquela é a melhor casa de luta europeia, assim, de unidade. Unidade alternativa. Como é que chama? Porta Transitiva. Olha, é novidade. Para mim é novidade. É extraordinário. Depois tem também a de Nápoles, que é a oficina nova em Alta. É assim um grupo, essa é o 99 Bolsa, que é tudo. Tem muito difícil, tem todo o grupo. Já tu vais lá? Acho que falta de pouco. Falta de pouco, mas também falta dar um bocadinho. As pessoas não devem nada. Eu quando digo para a Palestina, eu sei que existe lá aquele problema, como existe o problema da Tailândia com o Dófilo, ir para lá, atuar em crianças com 5 anos. Turismo. Mas eu também não tenho dinheiro para ir para lá matar Dófilo. Para ir lá para a Palestina, ou para a Síria, dá lá a limpar também. Isso já remete para outra questão, porque isso é as formas de luta a partir de fora, não é? Ou seja, mas já pode haver sempre formas de poder ir à Palestina e lutar junto da malta que lá está. Há programas para isso, eles dão-te o apoio, dão-te a comida, dão-te o alojamento. Isso é uma das questões. Agora, a partir de fora, aqui em Portugal, há um monte de coisas que se pode fazer para apoiar o boicote, o desinvestimento e as sanções. Portanto, tu podes ir organizar um grupo para ir boicotar as águas do Valongo e de Paredes que são fornecidas por Veolia, que é uma empresa que promove os colonatos, que pactua com as colónias ilegais em terreno palestino, na Cisjordânia. Tu podes fazer ações para dizer às pessoas para não consumirem produtos israelitas. Podes ir aos centros comerciais aqui em Santa Catarina e começar a dizer às pessoas, vejam lá, os produtos do Mar Morto, isto tudo também é promovido, ou seja, é explorado. O que foi? Eram os israelitas que iam invadir a Palestina? Desculpa? Eu não percebo muito bem a história. O que é que se passou? Sei que a Palestina fica mais ou menos no Médio Oriente, não é? Eu explico um bocadinho muito rapidamente, exato, porque sim, na quinta-feira vamos voltar a falar disto, se quiseres. Sim, podemos falar disto de uma forma mais pormenorizada, se calhar é melhor. Aqui na... Uma passagem rápida. Ok. A Palestina, o nome Palestina, sempre existiu e era povoada por uma série de pequenas comunidades, entre elas nómadas, e fazia parte do Império Otomano. Quando o Ocidente, que o Ocidente é muito... gosta muito de conquistar terras, não é? Meteu-se ali naquele pedaço de terra, decidiram dividir-se aquela... Bem, Palestina e Israel, não? Eu já lá chego. Então, Inglaterra e França repartiram-se aquela região, não é? E a Palestina e a Jordânia ficou para... Isto foi no século XIX, está bem? Então, nesse momento, a Inglaterra ficou com essa região, a França ficou com a parte do norte, que é agora o Líbano, e uma parte do, já não sei que país ali ao lado, acho que é a Síria, uma parte da Síria, não é? Repartiram-se o território. Entretanto, os ingleses, deu-se uma série de problemas com as comunidades judaicas na Europa, isto é mais complexo do que aquilo que eu estou a dizer, mas... Pronto, deu-se uma série de problemas, de todos os modos sempre houve antissemitismo no mundo, neste Ocidente que é nosso, e o antissemitismo data da Idade Média, não é? Até os judeus não podiam exercer determinadas profissões, etc. Portanto, houve a Inquisição, tu sabes disso, essas pequenas coisas foram acumulando, não é? As mulheres podem andar sem colocar a mostra, não é? Sim. Claro, mas tanto no judaísmo como no catolicismo também houve essas coisas, não é? As mulheres há uns tempos atrás também andavam com um lencinho, não é? As católicas. Nem punham calças, não é? Nem punham saias mais curtas do que em cima do joelho. Portanto, não temos que ajuizar isso, julgo eu, que não é importante. Portanto, depois o que é que se passou? A dada altura, os judeus, seguindo uma corrente que se chama sionismo, que havia uma corrente mais soft, uma corrente mais hard, decidiram que eles precisavam de uma terra para eles, não é? E houve um grande teorizador disso, que era o Theodor Herzl, que iniciou trabalhos de recolha de fundos para poder enviar pessoas, comprar terrenos nessa zona da Palestina, que era território inglês. Mas vivia lá alguém? Vivia, viviam lá pessoas, os palestinos. Pois, palestinos. Os palestinos quem eram? Eram pessoas que tinham que religião? Eram muçulmanos, eram judeus, eram cristãos. Eram muçulmanos, judeus e cristãos. E provavelmente pessoas sem religião também que ainda lá. Jesus e Islã naquela zona. Vamos, agora estamos a misturar coisas. Que isso já não é história. Para mim, já é uma fábula. Jesus disse que eu não vi. Eu não sei lá, eu não sei muito bem história. Pai, é assim, não estou a dizer que Jesus existiu como eles dizem que existiu, não é? Eles quem? A história, a igreja, muito inventada aqui, mas eu acredito que ele tenha existido, não é? Esse, pois. Não, não, mas eu não estava vivo, mas não posso dizer, não posso afirmar. Mas ele, para mim, deve ter existido. E é assim, eles dizem na história, dizem que ele é de Zona, vocês sabem. Mas sim, de facto. Nazaré, vai bem, Nazaré, não, Nazaré não é dele, não era. Nazaré? Foi Nazaré, não. É na Palestina, Nazaré. Belém, Palestina. Palestina. Belém é em Lisboa. Jerusalém também é, faz parte da Palestina. Jerusalém foi estipulado como sendo uma cidade que devia ser internacional e que agora está a ser ocupada essencialmente e a ser tornada como a capital de Israel. Pronto. Eu queria estar a voltar a falar. Falta mais alto, não ouvi. Alguma guerra entre religiões. Pois. Exato, exato. Não é propriamente. Mas peraí, vai dizer. Ah, mas isso foi muito depois, se calhar. O que eu sei é que, tipo, 1945, mais ou menos, eles pegaram os judeus que tinham sofrido o Holocausto e meteram os Israel. E houve aquele conflito, os americanos. Ah, basicamente foi uma proposta dos sionistas. E os sionistas estavam a trabalhar mão na mão com os alemães, que faziam parte do Partido Nacional Socialista. Era uma proposta, portanto, que nem sequer da opinião pública aquela zona que os anos precisam. Exatamente, havia várias outras. Uma das zonas que chegou a ser proposta e inventada. Uma das zonas que chegou a ser proposta e inventada foi a Angola, ao contrário que muita gente possa. Quem tem Angola? Os judeus, Israel, foram propostos entre vários pontos para onde se via que. Mas eles são branquinhos, não querem ir para o. Deixar para o. Bem, o problema é que os judeus não são propriamente branquinhos, não é? Ser judeu não é uma raça. Ser judeu não é uma raça, é uma religião. E isso é muito importante para perceber como é que as coisas. É complicado. É assim, dizem que os judeus também temos de sempre. Porquê? Porque existe uma premissa qualquer na religião deles, que é qualquer pessoa, desde que nasce, tem que aprender a falar, a escrever, a fazer plantas, várias semanas todas. Por isso eu estou com muito inteligente. Não, isso já é. Isso aí já é mais ficção. Sim, eu acho que. Não, mas sim, o judeu estuda, é por isso que tu vês os judeus de maus cargos com dinheiro em todos, com dinheiro que eu. Na América, eu sou gerais por comum, meu. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu tenho um amigo meu que é meio blanco, meio judeu. E ele está sempre a sair negócio. Mas isso é um estereótipo basicamente utilizado pelos antissemitas. Nem todos os judeus, nem todos os judeus lidam bem com dinheiro. Por exemplo, não sei, um judeu que morreu, que era um filósofo famoso e que se chama Walter Benjamin, pá, ele não tinha realmente de jeito para ganhar dinheiro nem para apanhar aquelas oportunidades. Portanto, não podemos aderir a estereótipos. E judeu não é uma religião. Então, bem, como é que foi a cultura geral? É? Bem, eu não conheço muito bem. Qual é, assim, talvez o melhor cantor judeu para ti? Um cantor judeu? Pode ser da atualidade, ou também quer. Vou dizer para mim, Beastie Boys, somos três judeus. Olha, e então se voltamos à música, voltamos à poesia, não é? Beastie Boys. Jorge Del Mar, queres ler? Sim. Vou voltar aqui a estes sentimentos de agrura e de terra. Eu não digo árida, porque são sempre descrições um bocado aproximadas ao primeiro texto do Jean Genet. e eu estava aqui a folhear estes poemas, e parece que têm assim quase todos esse fio condutor de uma certa aridez para a vida, uma certa agrura. E esta senhora que é Ana Ashrawa, nasceu em 1948, ela escreve assim: a morte por enterramento. Este local não é próprio para plantar. Aqui a terra é dura, seca e irritante. Agulhas de folhas mortas arranham. Fecho os olhos, o pó sufoca-me a garganta. Nunca pensei que a terra pudesse ser tão pesada. Talvez se eu levantar um braço, alguém venha atravessar um dia a minha sepultura e, como nas noites dos filmes de terror, vejo uma mão sem vida, uma palma aberta, dedos meio enrolados, e grite: eu não morri nesse dia, outra coisa sucedeu e ainda permanece na sepultura pútrida, fermentando o conhecimento das trevas. Quem tem o livro? Não, este não é do Jean Genet, mas tem esta imagem também de morte. Olha ali. Uma senhora, um poema. Não. Palestina. Não me canso de falar sobre a diferença ténue entre as mulheres e as árvores, sobre a magia da terra, sobre um país cujo carimbo não encontrei em nenhum passaporte. Pergunto: senhoras e senhores de bom coração, a terra dos homens é, como vós afirmais, de todos os homens? Onde está então o meu casebre? Onde estou eu? A assembleia aplaudindo durante 3 minutos? 3 minutos de liberdade e de conhecimento. A Assembleia acaba de aprovar o nosso direito ao regresso, como todas as galinhas e todos os cavalos, a um sonho de pedra. Aperto-lhes a mão, um a um, depois faço uma saudação, inclinando-me, e continuo a viagem para outro país, onde falarei sobre a diferença entre miragens e chuva. E perguntarei: senhoras e senhores de bom coração, a terra dos homens é de todos os homens? Está um outro poema do Jardim Adormecido, de Mahmoud Darwish. E o outro: temos direito a amar o outono. Temos direito a amar este fim de outono e a perguntar-lhe: alugar no campo para um novo outono, quando sobre ele se estendem os nossos corpos carbonizados? O outono que arrasta as tuas folhas de ouro. Ah, fôssemos nós folhas de figueira, erva abandonada para assistir à mudança das estações. Ah, se não nos tivéssemos despedido do sul, os olhos para perguntar o que perguntaram os nossos pais quando se lançaram sobre as pontas das lanças. A poesia e a oração talvez se compadecessem de nós. Temos direito a limpar a noite das mulheres formosas e a falar do que inculta a morte. É ao falar do que encurta a noite de dois estrangeiros que esperam a chegada do norte à bússola. Outono. Temos direito a aspirar o perfume deste outono e a esperar que a noite nos conceda um sonho. Pode um sonho adoecer, como adoecem os sonhadores? Outono. Outono. Pode um povo nascer sobre uma guilhotina? Temos direito a morrer como quisermos, para que a terra possa esconder-se na espiga. Outros bárbaros virão. Outros bárbaros virão. A mulher do imperador será raptada. Tambores ocuparão para ti do mar Egeu, aos Dardanelos, os cavalos se erguem sobre os cadáveres. O que é que isso nos E é que isso nos interessa. Interessam as nossas mulheres as corridas de cavalo. A mulher do imperador será captada. Os tambores pulsarão e outros bárbaros virão. Bárbaros que encherão o vazio das cidades. Um pouco mais alto do que o mar, mais forte que o gelado e na hora da comida. O que é que isso nos interessa? Que interessa aos nossos filhos esta raça do Iroquino. Os tambores pulsarão e outros bárbaros virão. A mulher do imperador será captada em sua casa e do seu palácio partirá a expedição para conduzir a favorita ao leito do seu senhor. O que é que isso nos interessa? Interessa às 50 mil vítimas deste casamento apressado. Homero nascerá depois de nós? Os mitos abrirão as suas portas a todos? Querem-me morto. Querem-me morto para poderem dizer: ele foi um dos nossos, ele foi nosso. Ouvi os mesmos passos. Há 20 anos sou um lampareiro da noite. Vem, mas não abrem a porta. Entra, desta vez. Saíram por ela, três. Um poeta, um assassino e um leitor. Tomam um vinho? Perguntei. Responderam-me. Tomamos. Quando abrireis fogo sobre mim? Não te impacientes. Alinharam os corpos. Em seguida, puseram-se a entoar loas ao povo. Perguntei. Quando começais a assassinar? Já começamos, disseram. Por que ofereceste sapatos à alma? Para que ela pudesse caminhar sobre a terra. Porque escreveste um poema branco se a terra é tão negra. Porque 30 mares transbordaram no meu coração. Eles disseram então. Porque gostas de vinho francês. Porque sou digno de mais bela. Porque sou digno da mais bela das mulheres. Que morte preferes, azul como as estrelas, que escorrem do teto. Tomais um pouco de vinho, disseram, tomamos. Peço-vos que sejais lentos, que me matais devagar, para que possa escrever um último poema à eleita do meu coração. Mas eles riram, e de casa só levaram as palavras destinadas à eleita do meu coração. Vi o último adeus. Vi o último adeus. Serei colocado sobre uma pilha de madeira, içado pelas mãos dos homens, pelo olhar das mulheres. Serei envolvido numa bandeira e a minha voz conservada em cassetes. Todos os meus pecados serão absolvidos num instante. Depois, os poetas insultar-me-ão. Alguns leitores lembrar-se-ão de que eu volava todas as noites em sua casa. Uma jovem aparecerá e afirmará que somos casados há 20 anos e mais. Serão contadas histórias a meu respeito e a respeito das conchas que recolhi nos mares distantes. A minha amiga procurará um novo amante que esconderá nas suas vestes de luto. Verei o cortejo do meu enterro e entre os espectadores cansados de esperar. Mas eu não vejo ainda o túmulo. Será que terei direito a um túmulo depois de tanta canseira? Eu sou José, o meu pai. Eu sou José, o pai. E os irmãos não me amam. Não me querem no seu seio. Agridem-me e atiram-me pedras e insultos. Querem ver-me morto para fazerem o meu elogio. Fecharam a tua porta na cara, expulsaram-me do campo e envenenaram as minhas uvas. Quebraram os meus brinquedos, pai. E quando a brisa passou e brincou nos meus cabelos, tiveram ciúmes e revoltaram-se contra mim e contra ti. Que lhes fiz eu, pai? Que lhes fiz eu, pai? As borboletas pousaram nos meus ombros, as espigas inclinaram-se para mim e os pássaros empolearam-se nas minhas mãos. Que fiz eu, pai? Ó, pai! E porquê eu? Chamaste-me José e eles atiraram-me ao poço e acusaram-me o lobo. E o lobo é mais bondoso que os meus irmãos, pai. Ofendi alguém quando disse que vi 11 astros, o sol e a lua, e os vi diante de mim, prosternados. Olha, eu prefiro ler... Deixa eu ler um pouquinho, o azar de história eu, passa. Desculpem lá, isto é indivíduo mesmo. Positiva, positiva. Claro, estamos a testar, a gente agora está batendo os contactos para ter o plano de leitura. Pá, eu nunca estudei de perna que estava a vir à escola, se passava a vida, era uma criança. Mas tenho que escolher umas frases para a rua e o gajo sempre que é isso, não tem. Uma nuvem na mão. Selar aos cavalos sem saber porquê, mas selar aos cavalos na tua missa. O lugar estava preparado para o seu nascimento, uma colina enterrada sobre o mito dos seus pais. Vira-se de um lado e do outro, os livros nas filas da oliveira das ícones fados e vivas da língua, e uma fumarada azul enfeita, o dia por um motivo que só Deus nos respeita, só Deus nos respeita. Março, criança mimada dos ventos, março, tarde o algodão sobre as amendoeiras, março, oferece um barulho. Março. Uma alma, no ar da igreja, março, terra que foi salvada à noite da menina, a uma mulher que se prepara para gritar nas chanecas e palita nos cavalos, nas fendas do lugar, onde nasce uma criança, no seu grito. E então? Espera lá, outra terra, está perdido. Já, da massa! Vamos só ver mais, mano, fala mais, gente. Mas tão bem, oh! Olha, só, não, mas é mesmo, é mesmo que só tem isso. É o último, não é tão sério, mas é desculpido. A minha gente, uma próxima. Não! Ah, pai, eu acho que tão bem! Acho que foi bom. Mas aqui isto aqui tem um tipo fixo, não tem? É para nós. O jardim da medicina é bonito. Nasceu em 1942. Nessa altura. Sim. Ele nasceu em 42, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, em que já havia uma imigração bastante substancial de judeus que eram pró-sionistas. Os não-sionistas não foram para Israel. Ficaram onde viviam sempre, não é? Eram franceses, eram alemães, eram espalhados. E em 1948 ele nasceu na Galileia. A família dele teve que ir embora, portanto ele ficou exilado durante imenso tempo e só regressou depois na condição não era imigrante, ele estava ilegal, porque ele depois aderiu à OLP e então só regressou ao país já na condição de como é, clandestino. Clandestino. Eu também sou um clandestino e a fazenda. Somos todos. A gente vai ser clandestino. Desculpa. Viva a vida. Vai-se embora. Vai-se embora. Também. Ela era o poema. Não, pronto, eu vou abrir a primeira página. Não há Widers. Acho que o primeiro poema já foi lido. Posso ler? Lê. Título: Estrangeiro numa cidade distante. Quando era jovem e belo, a rosa era a minha morada. As fontes, para chamar-lhe por fontes. Não é? Um estrangeiro numa cidade distante. Quando era jovem e belo, a rosa era a minha namorada. Quando era jovem e belo, a rosa era a minha morada. As fontes, os meus mares. A rosa transformou-se em ferida. E as fontes, a partir de agora, de cedo. Mudaste muito? Não mudei muito. Quando voltarmos como o vento a casa, repara na minha fronte, traz nelas palmeiras, nas fontes, o suor, e voltarás a encontrar-me como eu era, jovem e belo. Agora estou a ler, não? Deixa falar mais alto, Oscar. Ora, vou ler um jardim adormecido. Então, quando o sono a tomou nos braços, retirei a mão, contornei os seus sonhos, vi o mel desaparecer atrás das suas pálpebras. Orei por duas pernas miraculosas. Inclinei-me sobre as palpitações do seu coração. Vi trigo sobre mármore e sonho. Uma gota no meu sangue chorou. Estremeci. Um jardim dorme. Olha, mas este álbum é mais alto, não é nada, mano. Rewind e grita com essa merda, mano. Então. Dirijo-me para a porta. Sem olhar para a minha alma, sobre sempre adormecida, ouvi o rumor antigo dos seus passos e o sino do meu coração. Dirigi-me para a porta. A chave está na sua bolsa. E ela dorme como um anjo depois do amor. Noite chuvosa da rua e noite e nenhum ruído. A não ser as palpitações do seu coração e a chuva. Dirijo-me para a porta. Esta abre-se. Saio. Ela fecha-se. A minha sombra desliza atrás de mim. Continua. Porque digo adeus, eu sou, a partir de agora, estranho às lembranças e à minha casa. Desci as escadas, nenhum ruído. E as, a não ser, as palpitações do seu coração, a chuva e os meus passos sobre os degraus que vão das suas mãos e um desejo de viajar. Cheguei à árvore. Aqui, ela abraça-me. Aqui, feriram-me raios de prata e de cravos. Aqui, começava o seu universo. Aqui, ele termina. Parei durante alguns instantes, feitos de lírio e de inverno, caminhei. Hesitei. Depois avancei. Levava os meus passos e a minha memória salgada. Caminhei na sua companhia. Nem adeus, nem árvore. Os desejos adormeceram atrás das janelas. As histórias de amor e as traições adormeceram atrás das janelas. E os agentes de segurança também. Rita dorme. Dorme a desesperar os seus sonhos. De manhã terá o seu beijo e as suas visitas. Em seguida preparará o meu café árabe e o seu café de leite. Interrogar-me-á pela milésima vez sobre o nosso amor. Responder-lhe-ei, eu sou o mártir das tuas mãos, que todas as manhãs me preparam um café. Rita, dorme. Dorme e desperta os seus sonhos. Vamos casar? Sim. Quando? Quando o lilás crescer nos pomos dos soldados. Ultrapassei as ruelas, o edifício dos correios e esplanadas dos cafés, os bodes noturnas e os seus e as suas bilheteiras. Amo-te, Rita, amo-te. Dorme. Daqui a 13 invernos perguntarei, ainda dormes? Já acordaste? Rita, Rita, amo-te. Amo-te. Já não era. Acho que ele aqui ia querer alguma coisa. Olha, o brasileiro. E o outro quer ser o outro nome. Como é que te chamas? Danilo. Dani? Danilo. Dani. Danilo. Danilo. Danilo Costalho. Sim. E agora, este, tu eras do Rio de Janeiro, não era? Ou São Paulo? São Paulo. São Paulo, já. Sei que era. Eu vou, em vez de ler mais um poema, é só um trecho muito breve deste prefácio do Júlio de Magalhães ao texto da poesia palestina do século XX, até para contextualizar um pouco algumas das perguntas que foram aplicadas aqui. É um texto breve. É uma parte, uma breve aqui. A partir dos primórdios do Irão, o papel da poesia assume especial importância, já que a identidade árabe se constrói em torno da língua e da religião, da língua sagrada em que está escrito o Corão, e a poesia dita e escrita nessa língua acompanhada, acompanhando a difusão da civilização árabe. Durante o califado ábida de Bagdad surgem nomes tão notáveis como Abu Nuwas e Abu Mutanabi no século X. No califado Omíada de Córdoba distingue-se Al-Mutamid no século XI. Com a integração de quase todo o mundo árabe no Império Otomano, a partir do século XVI, registra-se um certo apagamento da poesia árabe, que ressurgirá no século XX. Os acontecimentos verificados durante e a seguir à Primeira Guerra Mundial vão transformar o mapa político do Médio Oriente. Desejosos de derrotar os turcos, os britânicos servem-se do coronel Lawrence, o célebre Lawrence da Arábia, para vender aos árabes a ideia de uma independência relativamente à sublime porta. Lawrence instiga o grande xerife de Meca, Hussein bin Ali, a revoltar-se contra os turcos com a promessa de vir a reinar toda a região. Hussein, emir de Meca, desde 1908, torna-se rei do Hijaz, acabando por abdicar em seu filho primogênito Ali. Este viria a ser destronado em 1925 por Abdul Aziz Saud, que criaria na Península Arábica, com apoio ocidental, o Reino da Arábia Saudita. Os filhos de Hussein nunca conseguiriam unificar o mundo árabe a leste do Egito. Ali fora derrotado por Saud. Abdullah seria rei da Transjordânia. Faisal seria efêmero, rei da Síria, em 1920. E devido aos compromissos anglo-franceses, obrigado a trocar o trono da Síria pelo do Iraque, onde reinaria de 1921 a 1933. O Egito, que fora separado do Império Otomano em 1914, com a criação de um sultanato, acabaria por se tornar independente dos ingleses em 1922. Os novos Estados Árabes, fruto dos acordos entre a Grã-Bretanha e a França, apareceram com fronteiras traçadas a régua e esquadra por aquelas potências que conservariam os seus interesses coloniais, nomeadamente o petróleo e a navegação no canal de Suez. A Palestina, que fazia parte do Império Otomano, ficou com o estatuto de território de mandato sob a administração britânica. Nas suas terras seria criado, em 1948, o Estado de Israel. A parte atribuída aos palestinos, que tem diminuído ao longo dos anos, não logrou até hoje alcançar a independência. A par das tentativas de ressurgimento e emancipação política do mundo árabe, só parcialmente alcançadas, registou-se também no século XX um movimento de renascimento cultural, a Naada, que procurou restaurar o prestígio dos tempos áureos do califado. este movimento que se verificou principalmente na literatura, em especial na poesia, iniciou-se no Egito, na Síria e no Líbano, e estendeu-se depois aos outros países árabes. Nomes como Hamad Shawki, Nizar Kabani, Kaal e Gibran tornaram-se conhecidos em todo o mundo culto. Com a criação dos novos estados, a poesia começa a ter características nacionais, referindo-se à realidade dos respectivos países. Na Palestina, a maior parte dos poetas do século passado toma por preferido, por tema preferido, a ocupação da sua pátria, nomeadamente depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. É só para situar aqui algum, contextualizar algum destes poemas. Eu tenho aqui outro, mas não é poema, é uma resposta do tal Eduardo Said, que eu falei há bocadinho, o tal professor. É um bocado interrompido, estás a ver? Estavas a falar, quando tu ias falar, quem são os árabes, afinal? Tu ias falar sobre isso, interrompido. Mas não faz mal, na quinta podemos desenvolver mais. Já, pois é, a quinta é cenas mais históricas. Hoje é sobre mais o quê? Sobre mais literatura deles? Desculpa, quinta-feira. Quinta-feira é um jantar palestino. O quê? Comida de Palestina? É. Fixe. É, comida da região. Portanto, lá para as oito. É falafel e arroz pilaf. Já, fixe, lá para as oito. Quinta-feira. Mas esta parte aqui eu gosto muito do Eduardo Said, acho que foi um homem. Pronto, de facto eu estou ligada à literatura, mas eu gosto mesmo muito deste. E fizeram-lhe a pergunta. O papel do intelectual será, portanto, por natureza, um papel de oposição? Isto é uma pergunta. E ele responde: na sociedade actual, penso que sim, acredito profundamente na consciência individual. É ela a raiz de todas as obras humanas. A compreensão da humanidade não pode ter lugar a nível coletivo se não começar por ter lugar a nível individual. A consciência individual é, no nosso tempo, bombardeada, se não anulada, por uma quantidade enorme de informação organizadamente empacotada, cujo objetivo principal é produzir uma espécie de passividade coletiva aquiescente e inquestionada. Durante a maior parte do tempo, somos bombardeados por imagens, que tanto podem ser produtos comerciais como viagens ou qualquer outra coisa, que exigem de nós que a elas nos submetamos e que as compremos. Tudo pode ser embalado e vendido. É esse o sentido da economia do mercado do neoliberalismo, que a globalização tornou extensiva a todo o mundo, deixando muito pouco espaço à contestação e ao questionamento individuais. Ao mesmo tempo que as grandes organizações, cuja natureza é agora governamental ou empresarial, conduzem políticas virtualmente cegas sob múltiplos aspectos, causadoras de uma destruição alargada das condições ambientais, de uma destruição genética alargada, mas que garantem aos grupos mais poderosos a possibilidade de obterem lucros ao abrigo de quaisquer responsabilidades. Neste contexto, o papel do intelectual é um papel de oposição e penso que se trata de um papel absoluta e talvez até desesperadamente necessário. Por oposição, não entendo aqui uma atitude puramente negativa, que seria estúpida de ser contra isto ou aquilo, mas entendo antes uma capacidade de examinar, de julgar, de criticar e de escolher, que devolva ao indivíduo a iniciativa da escolha e da ação. Nesta perspectiva, é fundamental que o indivíduo participe num todo diferente, numa comunidade cujos fins não sejam os interesses mediados pelo mercado e lucros comerciais. Trata-se de uma meta muito difícil, mas penso que é possível alcançá-la. És comunista, então? Eu? Não. Ou pelo menos respeitas a ideia comunista. Não em extremos, não é? Porque o mal está em extremos, não é? Tu achas que isto é comunista? Tu acabaste de dizer comunidade, não é? A comunidade. Estou a exagerar, estou a falar nós aqui alto. Somos uma comunidade. Claro, exato. Pontual, não somos. Eu só me acredito na anarquia, só me acredito na anarquia como comunidades pequenas, não é? O pessoal respeita-se. Agora, comunidades grandes, tem que haver polícia. E até tem que haver mesmo. Pá, não, pronto. Eu até acho que tem que haver, por exemplo, mesmo força militar. Porquê? Porque imagina que aqueles gajos da Arábia, por exemplo, se lembravam de invadir Portugal. Tem de haver pelo menos alguém que nos defenda, está a ver? É um bocado por aí, está a ver? Yeah, so, e mesmo a polícia, tá, é assim, hoje em dia a polícia cá no Porto, nós até temos sorte, tá, tipo, é bom haver polícia, estás a ver? E eles em Portugal, e no, eles não nos chateiam, man. Eles não nos chateiam, como é que man. Tu podes dizer que és anarquista e achas que é bom? Não, eu não sou anarquista, eu não estou a dizer, eu não sou anarquista. Acredito-me em comunidades pequenas, como se calhar também o comunismo, não sei. Deixa-me só fazer aqui uma parte. Ou mesmo como o socialismo, isso. Tu falaste dessa hipótese de, por exemplo, os árabes invadirem a Europa, que é isso? Pô, yeah, estamos a falar de tipo, olha, os israelitas invadiram a Palestina. Pois, o que tem acontecido é precisamente o contrário. Yeah, e os países ocidentais. Não, aquilo, claro. Porque, por exemplo, há uma cena, aquilo, no fundo. Ou seja, aquilo, eles, sim, posso falar? Sim, no fundo, o que se passou foi, o que eu acho que se passou foi, em 1945, os judeus que sofreram o Holocausto, os americanos. Meteram-nos na Palestina, onde estavam lá os muçulmanos, esses gajos. Não foram os americanos, houve um acordo. Por causa do capital e também se quer por causa do petróleo, não sei. Para já, foram eles próprios que se organizaram e a organização começou no século, 1800, século XIX. Não é? Portanto, foram os próprios judeus, pró-sionistas, que começaram a organizar isso. Não foram os americanos que puseram os judeus. Na Palestina, não. A única coisa que aconteceu e que envolveu o Ocidente foi a declaração de Balfour. Balfour era um antissemita do pior que havia. O que ele não queria era imigração judia. Mas Balfour era do país, esse gajo. Inglaterra. O que ele não queria era que os judeus que estivessem a fugir dos pogroms e do nacionalsocialismo viessem para a Inglaterra. Portanto, ele fez aquela declaração, fez um acordo, no fundo, que doava aquela terra para os judeus terem uma pátria. Não é? Pois, bem, passa um bocado por aí. Foi isso que aconteceu. Só que os ingleses, ao mesmo tempo, tinham já falado com os árabes que viviam na região a dizer sim, nós vamos apoiar a criação de um Estado árabe. Portanto, jogaram em dois campos. Opa, e sinceramente, para um ser humano viver na Arábia, na Palestina, é horrível, é um calor do caralho e não tens praia, estás a ver? Desculpa, a Palestina é um país... Eu tenho que viver à beira da praia. Não, mas espera, Portugal é maior do que Israel e Palestina. E tem praia, e tem praia maravilhosa. E temos uma sorte, caralho, temos nascido, pá, não sei se nascemos, pronto, vivemos todos na Europa, a Europa é espetacular, meu. E ainda por cima, a praia é muito quente, porque é no Mediterrâneo. Não, mas, estou a falar bem, meu, a Europa é total fixe, vocês sabem, mano. Esse gajo está aqui, tipo, aí há duas semanas, não é? Que no Porto há duas semanas. 5 dias. Ah, sim, fiz. Tá, mas tu tinhas estado na Lituânia, não é? Mas no Porto há duas semanas, não é? Yeah. Oh, mas, yeah, deixa eu ver. Yeah, mas era fixe, era o tamanho grande, porque eu assim não consigo perceber onde é que é Israel, não sei se é Itália, por exemplo, Grécia. Ok, então eu explico. Então, aqui Israel temos... Jerusalém. Jerusalém, mas não, isto não é um mapa. Não tens um mapa mundo. Não tens um mapa mundo. Eu desenho para isso. Ah, não é? com esta moca. Não, desculpa, veja. Eu se pudesse um desenho com esta moca, fazia um mapa mundo estilo Picasso. Eu desenho. Tens aqui Portugal, que é um retângulo. Então faz aí. França. Não é? Oh. Itália, que é uma bota. Sim, posso dar um golinho. A Grécia, que é umas coisas já assim. Já acabou. A Turquia. Olha, é assim, vou chamar a cerveja e já volto. Ah, já está. É aqui. Olha. Eu nem está Portugal, afinal de tudo. Portugal está aqui. Então, peraí, eu não estou a ver o mapa. Pô. Tira-me a mão da frente. Deixa só aqui. Está aqui. Está aqui na frente da minha pessoa. Portugal, França. Ah, estás para bem, realmente. Itália, Itália. Depois também estão outros mapas. Israel e Palestina fica aqui. O Egito fica aqui. Pois. Onde é que é Israel mesmo? Yeah. Israel e Palestina fica aqui. E o Egito é aqui? É aqui. Yeah. Grécia aqui. A Grécia é aqui. Yeah. Turquia. Turquia aqui. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, boa. Obrigado. Já aprendi. Grécia é aqui. E isto é o Mar Negro, não é? Não, é o Mar Mediterrâneo. Exato, o Mar Negro fica mais assim. Exato, isto é o Mediterrâneo. Onde é que é o Negro, então? O Negro fica mais para aqui. Pois, mas que é um lago, o Negro, ou é um mar negro? Tem fronteiras com a Rússia. É só um mar. Mas é um lago, como se fosse. É como se fosse um grande lago. Um grande lago, sim. E o Mar Vermelho fica... estás a vir aqui... Mas o Mar Negro é salgado. Não, é o Mar Morto que é salgado. Sim. O Mar Morto e fica... E pode ser morto e salgado? Chama-se Mar Morto porque tem uma, um teor de sal muito, muito, muito condensado. Mas não há peixe, o catarro? Não, não vive nada. Oi. Ah, é mesmo? Ah, por isso é o Mar Morto? É. Ah, filho, então, eu já aprendi duas séries. Qual era o teu nome? Sou muito bom. Hannah. Sou skinny. O Mar Morto fica aqui em baixo. Já fiz. O Mar Vermelho fica aqui. Isto é errado. Aqui é o quê? E aqui é o Nilo, não é? É o Nilo, exato. Já. Já. E Nigéria fica um pouco mais para baixo, não é? Sim, Nigéria. Pois, fiz. Da cá passou bem. Olha, isto é uma cena que mesmo fiz, é assim. Um gajo continua por África, está a ver? Sim. De, onde é que é Moçambique? Assim, Santo Tomé e Príncipe é aqui, não é? Numas ilhas, não é? Santo Tomé e Príncipe é aqui. Foda-se, é do outro lado? É. É deste aqui lado? Aqui é Cabo Verde. Yeah, exatamente, Cabo Verde é aqui. Cabo Verde. Angola onde é que é? É aqui na costa africana. Se aqui for... Segues é África e, onde é que, e depois onde é que é Moçambique? Moçambique é ao lado. Ah, é aqui? É ai, ai, ai. E depois é... Já fiz três cenas, que está. Vocês é que caralho, obrigadão, velho. E se vocês quiserem continuar mais cenas, mas eu gostar, meu. Quinta-feira talvez apareça, meu. É, vai ser fixe, quinta-feira. Yeah. Vamos conversar mais. Não se esqueçam, é de trazer cervejas que chegam. Claro, claro. Porque eu tenho a pedir uma cena, meu. Ó, oh, Mauro. Mauro. É uma cena, Mauro. Tu não tens um garoto que me prestes? Faz favor. Me presta aí. Não tens? Pô, é isso. Quem é que está na mão? Parece um quê? Parece um chalão. Quem é que está na mão? Quem é que não, mas vou assim. Olha, vou lá lá chegar a ser a minha da mão. Olha, Cris, já passou. Olha uma cena, tu fazes parte da cena, olha uma cena, a Cris, o Oscar, chama uma cena, até diga a ti. Provavelmente está. Mas até diga, não, mas quem é que diz? Mas estamos desligado. Não é? Ah, desculpa. Jeudi, dia de Júpiter, e alegremente a Igreja Católica voou a Portugal. Música.